Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Esta manhã nós faremos algumas considerações sobre a missão do Espiritismo, a nossa religião, a nossa filosofia e a nossa ciência. É aquele conjunto de ensinamentos, por isso que é chamado de doutrina, que procura explicar a razão da existência e o nosso destino. E é um conhecimento que ainda tem muito a cumprir pelo mundo e pela humanidade. Porque ainda é um sistema, uma forma de explicar as coisas que não chegou a todas as pessoas ainda. Quando nós lemos os escritos de Kardec, quando ele tem estado e refletir sobre o futuro do Espiritismo, quando nós vemos mensagens de espíritos como Emmanuel, como é a mensagem que serve hoje de base para a nossa palestra, nós pensamos que para o Espiritismo ainda está reservado muitas, mas muitas realizações mesmo em relação ao esclarecimento da humanidade. E isso é o discurso que acho que todo religioso pode fazer da sua religião, da sua crença, porque todo mundo tem uma grande expectativa de que aquilo que ele crê realmente seja verdade, seja realidade. Para nós, espíritas, não há uma preocupação em relação à verdade, porque nós sabemos que ela triunfará independente do sistema que explica. Né? E como nós temos aprendido, nós temos visto que o que o Espiritismo esclarece é, na verdade, que são leis naturais, então nós estamos tranquilos em relação a isso. Porque aquilo que realmente for divino, isso permanecerá. Enquanto que aquilo que é criação humana, que é da mente do homem, isso com o tempo acaba desaparecendo. Basta estudarmos a história das religiões e nós vamos perceber isso. Que aqueles sistemas mais fantasiosos, aqueles sistemas mais produtos da mente humana, eles vão gradativamente sendo vencidos, vão sendo ultrapassados, vão sendo postos de lado. Né? Isso nos leva a um empenho, a uma necessidade de estar sempre acompanhando, sempre se atualizando sobre tantas informações, sobre tantas coisas que vão descobrindo, que vão compreendendo melhor. Por quê? É da síntese desses conhecimentos todos que nós estamos podendo avaliar aquilo que nós acreditamos. E até hoje, quando refletimos sobre os ensinamentos dos Espíritos superiores, que comentaram com Kardec no século XIX, nós temos verificado que nada até agora contradiz o que o Espiritismo ensinou. Muitas coisas são, talvez, ainda não confirmadas. O homem ainda luta muito para confirmar apenas aquilo que é baseado na matéria e na energia, esquecendo que há outras coisas que constituem o universo. Né? A ciência especula sobre isso, mas não consegue ainda chegar no domínio do Espírito. Por quê? Porque hoje, infelizmente, nós temos um paradigma implantado na mentalidade dos intelectuais do mundo, que é o paradigma materialista, que implantou desde o século XVII e consolidou no século XX, a ideia de que não precisamos de nada além da ciência materialista para explicar o mundo. E é por isso que as pessoas muitas vezes não conseguem perceber a grandeza dos ensinamentos espirituais. Por quê? Porque ainda estão muito apegadas a essas concepções puramente materialistas. Né? E a gente acompanha um pouco a discussão que existe entre criacionistas e evolucionistas em relação ao tema mais importante para a humanidade, que é a origem da vida, a gente vê que há um dogmatismo e há uma intolerância dos dois lados. Aqueles que se dizem cientistas, materialistas, e aqueles que se dizem adeptos das mais diversas interpretações que envolvem Deus como agente criador da vida. E a gente observa que há uma intransigência, realmente, de ambas as partes, de tentar compreender o qual realmente é a causa, a origem da vida, e que, com certeza, nos daria também a resposta de a nossa vida tem um sentido, tem uma razão de ser. Então, nós vamos percebendo que ainda falta muito amadurecimento para que as pessoas possam realmente compreender a realidade espiritual. E mesmo nós que já admitimos, e muitas vezes ainda não demonstramos essa maturidade, por quê? Porque muitas vezes não conseguimos compatibilizar a nossa conduta, o nosso modo de agir com aquilo que nós acreditamos. Então também estamos nesse imenso caldeirão aí, que pessoas estão, na verdade, ainda buscando. Alguns estão um pouco mais adiante, outros estão no meio dessa caminhada e outros ainda muito na retaguarda, né? Mas o importante é que estejamos sempre buscando essa compreensão, sempre buscando aprender cada vez mais sobre esses ensinamentos que nos trazem tantos esclarecimentos e tantas consolações. Porque nós só vamos chegar a uma compreensão realmente ampla da realidade espiritual, uma compreensão que nos faça realmente uma mudança significativa na vida, se nós perseverarmos no estudo, se perseverarmos na atitude de estar sempre buscando, sempre conhecendo. Porque até quando nós chegamos naquele estado que supostamente já sabemos tudo e não precisamos aprender mais nada, significa que ainda não descobrimos certos detalhes daquilo que, de modo geral, nós já sabemos. Que ainda não fomos sensibilizados, talvez, por aquele conhecimento. Que mais importante do que saber é você sentir essa realidade. O saber é o começo de tudo. Conhecer todos os princípios que se traz é apenas o começo. Porque como é a sua própria proposta, o objetivo tem como missão a regeneração da humanidade, a renovação do ser humano. Essa é a grande missão do Espiritismo. As pessoas muitas vezes se impressionam de maneira muito grande pelos fenômenos de si. Conhecer a psicografia, a materialização, né? Saber como se processam os fenômenos de efeitos físicos, como é possível a transmissão do pensamento, como é possível uma cirurgia espiritual. Mas tudo isso, por mais impressionante e significativo que seja, por mais importante que seja para a consolidação dos conhecimentos, para que possa atrair pessoas que se dediquem a estudar, a compreender esses fenômenos e daí compreender melhor os ensinamentos espirituais, o que o Espiritismo tem de mais essencial e mais importante é a interpretação que ele faz sobre o Evangelho de Jesus e as consequências que tem para a vida emocional, a vida sentimental, a vida interior do indivíduo. O Espiritismo é mais um apelo ao coração do que propriamente à razão, do que propriamente ao conhecimento. É uma pena que as pessoas às vezes não percebem isso, muitas vezes ficam à caça de fenômenos, buscam muitas vezes uma série de lugares, sempre buscando algo que as impressione. E os espíritos, eles podem, em determinados momentos, produzir fenômenos realmente impressionantes. É ter sido admirado para William Crookes poder examinar durante muitos dias um espírito materializado, conversar com ele, observar os fenômenos que ele produzia, cortar um pedaço da vestimenta desse espírito, analisar, verificar o que era aquilo. Porque ele, quando se propôs essa tarefa de investigação, ele tinha uma intenção clara, ele tinha sido incumbido pela Academia Real de Ciências da Inglaterra de desmascarar os fenômenos espirituais, porque tudo era mentira, tudo era enganação. E ele se convence que, se não existe realidade espiritual, aquilo com certeza não era enganação, não era nenhuma forma de enganação, porque ele fez todos os controles possíveis para testar o espírito que realmente se materializava, que não era uma pessoa que aparecia ali. E ele constata, manda o seu relatório para a academia e fazem que podiam. Acham que ele mesmo assim tinha que enganar. Porque a pessoa que não quer crer em algo, por mais que você demonstre, ela não vai acreditar, ela não vai acreditar. Por isso que os espíritos pararam de produzir tantos fenômenos para chamar a atenção. Fenômenos que começaram com as mesas girantes e tantas outras manifestações impressionantes. Porque eles viram que não era aquilo que a humanidade, por aquela porta que eles iam entrar nesse mundo novo, desse conhecimento da vida espiritual. Não é, nós não vamos crer mais na espiritualidade se a gente ver e constatar uma materialização do espírito. Porque você pode chegar até aquele estágio de eu vi, eu aceito, entendo, existe a realidade espiritual. Mas isso, se não mexer no seu interior, com seus valores, com aquilo que você crê, não tem nenhum valor para a sua evolução. Nós só temos realmente algum aproveitamento do que nós aprendemos, do que nós sabemos da espiritualidade, por isso mexe com o nosso íntimo. Quando nós passamos a ser pessoas diferentes, quando nós vamos nos modificar. É aí que o Espiritismo está cumprindo a sua missão. Porque fenômeno por fenômeno, os Espíritos produziram muitos. E o que resultou disso? Só mais estranho. Porque o homem está na sua condição terrena, tão condicionado à matéria, tão limitado pelos sentidos, que ele não consegue perceber que existem coisas além do que ele pode sentir, tocar, medir, pesar. Então não será pelos fenômenos que nós vamos alcançar um conhecimento maior e vamos ser sensibilizados por ele. E o mais curioso é que nessa trajetória do Espiritismo de chegar à humanidade, nós temos um paralelo com a própria missão de Jesus, com sua própria vinda, que foi cercada e marcada de fenômenos impressionantes, e mesmo assim, aqueles que queriam crer, creram. Quem não quis, não adiantou fenômeno nenhum. Não creram, não conseguiram aceitar. Por quê? Porque estavam mentalmente condicionados a certas crenças, estavam comprometidos com interesses puramente humanos, políticos, econômicos, financeiros da época, e não conseguiram fazer essa transposição, sair daquela condição de seres tão embrutecidos pela matéria e alcançar uma compreensão espiritual daqueles fenômenos. Não foram sensibilizados nem pelos fenômenos, nem pela moral de Cristo. Então foram indivíduos que não conseguiram também, naquela época, dar um salto ali na sua evolução, mudar o rumo da sua evolução, fazer algo diferente por eles mesmos. Por isso que os espíritos hoje já não fazem mais fenômenos tantos quanto fizeram no passado para impressionar. Porque aquilo foi apenas o começo de uma estratégia que até hoje está em curso. Nas épocas posteriores do espiritismo apareceram médiuns notáveis que trouxeram comunicações de valor literário inestimável. É? Aí os críticos novamente dizendo que é plágio, é fóssil. Aí vem as comunicações pessoais, familiares, né? Um pai que tinha perdido um filho e que tinha um hábito que apenas ele sabia daquele hábito, e dormir na tumba do filho. O filho se comunica com o médico e fala para o pai: pai, é necessário fazer isso, não vai fazer mais isso. E aí o que que fala? Ah não, o médico captou telepaticamente o que o pai estava sentindo, por isso que ele conseguiu explicar uma coisa que só o pai sabia que ele estava fazendo. Então, para quem não quer crer, não tem prova suficiente para comprovar isso. Agora, para aquele que deseja o conhecimento, que quer realmente aprender, esse vai, pelo seu entendimento, pela sua razão, e chega à compreensão. Porque o objetivo do Espiritismo não é de guerrear, de combater nenhuma outra religião. E essa é o tema central dessa mensagem que Emmanuel trouxe no livro Roteiro, que é fazer uma demonstração de que a doutrina espírita, ela quando surge, ela surge com o objetivo de fortalecer a religiosidade do homem. Tanto é que os espíritos, quando iniciam essas comunicações, e Kardec revela isso nos seus escritos pessoais, que não havia intenção de criar mais uma religião no mundo, mais um sistema. Na verdade, o espiritismo vinha para fortalecer o cristianismo, limpar os erros que os interesses dos séculos tinham imposto na interpretação dos evangelhos, e que pudesse surgir daí uma compreensão mais espiritualizada da religião. Então, os espíritos, quando iniciam essas comunicações, eles não queriam que os espíritas fundassem centros para se separar dos demais cristãos. Isso foi uma contingência, foi uma consequência do repúdio que as igrejas institucionalizadas fizeram com a mensagem cristã. Porque havia tanto compromisso com uma tradição marcada por tantos erros e tantas interpretações tendenciosas dos ensinamentos de Jesus, que era muito difícil romper com esse passado secular, um passado que abrangia já muito tempo de interpretação viciada do Evangelho, e aceitar uma nova forma de ver, de interpretar esses ensinamentos. Então, o Espiritismo se distancia, não porque quis, das igrejas cristãs, mas porque ele foi repudiado. Por quê? Porque ele trazia uma crítica também a tudo aquilo que tinha sido feito errado nessas religiões. Mas não com o propósito de combatê-las, mas com o propósito de fazer sobressair a essência do cristianismo. Nós acreditamos ser aí identificados pelos espíritos. Né? Tanto é que Kardec, quando vai fazer a análise desses ensinamentos, isso está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele relaciona cinco formas de a gente identificar ali os evangelhos, cinco maneiras de a gente interpretar aquilo que está descrito ali, só que ele diz que em quatro delas há a possibilidade de discussão, atenção à controvérsia. Por exemplo, fatos históricos da vida de Jesus, fatos relacionados aos fenômenos que ele produziu, interpretação do sentido exato das suas palavras. Mas, onde eu diria, a parte moral, aquilo que dizia respeito aos ensinamentos espirituais, isso não tinha como discutir. Quando Jesus falou de amor, era amor mesmo. Quando ele fala de bondade, é bondade mesmo. Não é uma bondade relativa, não é amor relativo. Então, o Espiritismo ele colocou, já no início da sua interpretação da mensagem cristã, de que era possível a discussão, era possível haver interpretações diferentes. Eu fiz vários passos de uma época que ninguém tinha dado registros históricos precisos, mas que a moral cristã era indiscutível. E essa é a que a gente prega aqui, é a que a gente vai ouvir sendo pregada numa igreja católica, numa igreja protestante e, se nós formos buscar as outras religiões, também. Porque a moral cristã, se nós pensarmos bem, não é a moral dos cristãos. A moral que Jesus ensinou é aquela baseada nos valores humanos que a humanidade fez o quê, né? Ela chamou de direitos humanos, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas nós vamos ver, tudo aquilo são princípios que estão na base dos ensinamentos de Cristo. Se tiveram coragem, até por questões práticas, não poderiam dizer, mas aquilo é inspiração na mensagem verdadeiramente cristã. E é o que nós também falamos. Então, por aí nós conseguimos perceber que a mensagem do cristianismo é aquela do amor e da bondade. E a mensagem do Espiritismo também é essa, a do amor e da bondade. Apenas que procuramos entender as razões desses valores. Por que temos que vivenciar esse ideal do bem, esse ideal do amor, da caridade? Porque são explicadas para nós, então, as consequências disso. Então, o Espiritismo, ele não veio superar as outras religiões no sentido de combatê-las e guerreá-las. Assim como também o Cristo não combateu os profetas, o Cristo não combateu os ensinamentos de Moisés prontamente. Em alguns aspectos, quando eram assim decisivas ali as ações dos indivíduos, que poderiam ter comprometimento, ali Jesus, ele realmente faz os acertos. Ele faz as colocações que tornam justos esses ensinamentos ou faz os caçados. Como é o caso lá do apedrejamento da mulher supostamente adulta. Né? Era da lei de Moisés. Não era propriamente da pessoa de Moisés, mas do conjunto que ficou conhecido como ensinamento dele. De que a mulher adúltera deveria ser apedrejada. Jesus, então, para que possa fazer as pessoas compreenderem naquele momento, diz que eles estão isentos de pecados, então eles podem cumprir a lei. E aí, a consciência de cada um alerta que ninguém tem esse Deus. Né? Ele temia o que poderia tirar a pedra, também não atirou. Então ali ele está revogando sim um preceito da lei de Moisés. Ele está dizendo, olha, ninguém pode. Nem eu que sou puro, posso escatar uma pedra em alguém, que dirá vocês que estão cheios de erros, cheios de problemas. Então Jesus revoga sim parte da lei de Moisés, mas nunca de maneira afrontosa, de maneira agressiva. Por quê? Ele entende que a mentalidade religiosa do espírito em evolução, ela é algo que vai sendo construído gradativamente, vai sendo construído aos poucos. Ela parte daquilo que o indivíduo sabe, daquilo que ele aceita, daquilo que ele compreende, e gradativamente isso vai sendo modificado. Assim também agiram os espíritos superiores, que não combateram de maneira incisiva, direta, qualquer sistema religioso, quando eles iniciaram esse movimento de trazer o conhecimento espiritual para a humanidade. Eles revelam as verdades do mundo espiritual, revelam as relações que existem entre esse mundo e o nosso mundo terreno, descortinam ali um horizonte imenso de conhecimentos e saberes do mundo superior, mas eles não agridem, eles não afrontam, eles não combatem, por quê? Eles sabem que a partir daquelas concepções que os indivíduos já traziam, é que seriam construídas ali novas concepções, novas interpretações sobre as leis de Deus. E até hoje é assim. O Espiritismo tem interesse em entrar em debate, em combate, em fazer o proselitismo, né? Em atacar as outras religiões, por quê? Porque a sua missão ela é tão grande, é tão ampla, que todos os nossos esforços têm que ser concentrados na realização dessa grande missão, na realização desse grande ideal que é a da renovação da humanidade. E esse grande verbo tem que começar essencialmente em nós mesmos. Nós que vamos ter o conhecimento dos ensinamentos dos espíritos superiores, vamos tendo ali esclarecidos sobre as leis divinas, nós temos que começar essa grande obra de renovação da humanidade sobre aquele ser que, teoricamente, deveríamos ter mais controle, que somos nós mesmos. Esse sim nós podemos dizer, faça isso, faça aquilo, vá por esse caminho, vá por outro. Então nós temos que iniciar essa grande obra através do nosso próprio ser. E isso, pelo exemplo, acaba se irradiando para o nosso meio, acaba se irradiando pelo mundo todo. E o Espiritismo, como o Emmanuel caracterizou nessa mensagem, ele é um processo libertador das consciências. É ele que, à medida que vamos vivenciando esses ensinamentos, vamos vivenciando esse conhecimento superior, vamos tendo a nossa mente sendo libertada do primitivismo, de tudo aquilo que nós cultivamos nesta vida e em outras vidas. À medida que vamos lendo e aprendendo, nós temos a nossa consciência modificada. Quando a gente começa a sentir incômodo de agir de uma determinada maneira, que sempre foi comum na nossa vida, mas aquilo passa a nos incomodar, significa que esses ensinamentos estão surtindo efeito. Significa que nós já estamos no começo dessa longa tarefa. Quando nós nos sentimos acomodados em sermos como éramos, apesar de que cremos, aí significa que nós estacionamos nesse processo renovador. Significa que nós paramos essa caminhada. Aí quando volta novamente aquele impulso, aquele desejo de se melhorar, de se renovar, retomamos novamente a caminhada. E é assim que se dá a evolução do Espírito. À medida que ele vai se conscientizando, é que ele avança. À medida que ele vai se sensibilizando, ele vai sendo tocado por esses ensinamentos, é que ele vai frutificar. Por isso a ênfase tão grande, como já foi colocado anteriormente, para o conhecimento, para o estudo, para a reflexão sobre esses ensinamentos. Porque essa é a grande mola, a grande propulsão da nossa evolução. Sem conscientização, nós podemos fazer atos que para os outros serão maravilhosos, mas serão atos secretos. Serão atos ditados por um condicionamento social, cultural, ideológico. Mas quando nós passamos a vivenciar e fazer e a lutar contra as nossas próprias tendências, é que estamos agindo conscientemente na nossa evolução. É que estamos sendo realmente impulsionados por aquilo que estamos aprendendo, estamos acumulando. Então é por isso que o Espiritismo é esse processo libertador das consciências, e ele também, ao nos explicar sobre a continuidade da vida, ele nos dá sentido a essa existência. Porque veja, o indivíduo que pensa que a sua vida é única, ele tem direito sim de pensar que ele pode fazer tudo o que ele quiser para alcançar a felicidade. Afinal de contas, é a única chance. Eu só tenho essa vida. Então eu tenho que aproveitá-la o máximo que eu puder, independente do que acontecer aos outros, desde que eu esteja vivo. É um raciocínio natural, lógico e aceitável para quem não acredita em nada além dessa vida. Essa concepção é o que guia os indivíduos, até que supostamente éticos, supostamente bem integrados na sociedade, agem como agem. Se roubam, se deturpam, se corrompem, é porque no fundo eles estão buscando a satisfação imediata. A satisfação dos seus interesses, porque eles não acreditam em nada. Se acreditar é só pelo condicionamento cultural que eles acreditam. Não é porque foram realmente tocados e sensibilizados. Não é porque se conscientizaram que há uma continuidade. No fundo são pessoas que vagam entre a crença e a não crença, a certeza e a dúvida. Na verdade são indivíduos que não veem perspectiva além. Porque quem crê passa a pensar, passa a agir sempre nessa perspectiva. O que eu vivo aqui reflete sempre na minha vida, seja aqui daqui a 10 anos, seja daqui a 1000 anos, aonde estiver, encarnado neste mundo. Então o Espiritismo, ao trazer essa dimensão ampla da existência humana, de que nós somos os construtores da nossa felicidade, de que nós somos os herdeiros das nossas ações, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer lugar, ele nos faz diferentes, então. Ele muda a nossa consciência porque desperta em nós essa noção ampla da nossa existência. Nós somos condenados a viver eternamente. Porque para aquele que até crê no inferno, no fim de tudo, acabou. Ele pecou, ele errou, é o fim de tudo. Mas para aquele que crê eternamente, sabe, tudo que eu fizer errado, eu vou ter que voltar para consertar, e é infinito esse processo até eu começar a acertar. Então o indivíduo ele passa a agir nessa perspectiva. É É melhor eu fazer agora do que ficar só adiando uma felicidade que também é o meu destino, que também é o meu ponto final. Então, o Espiritismo vai nos trazer a ideia da perfectibilidade do ser humano. Estamos em evolução para alcançar a juventude. Ele nos mostra isso, de que nós temos que trabalhar intensamente hoje para alcançar esse estágio superior de vida. Imagina-nos todos anjos, vivendo a felicidade permanente, o estado constante da alegria, do amor, da tranquilidade, que a gente sente assim por alguns segundos no momento de maior elevação. Esse é o estado emocional que eles vivem permanentemente. De uma coisa que nós conseguimos experimentar por menos de um segundo no momento de uma prece, de uma oração. Aquela integração que você tem quando você consegue a sintonia perfeita, e que você sente um estado de alegria imenso. Eles vivem isso o tempo todo. Uma mente capaz de compreender tudo. Quando leem, quando interpretam a vida, o mundo que os cerca, o universo, eles englorem o entendimento em tudo. É isso que o Espiritismo nos propõe. E que ao longo dessa longa trajetória que nós temos em encarnações, nós alcançaremos esse máximo da existência. Esse estado que é difícil até definir. Porque nos falta aqui referências para poder comparar. Então o Espiritismo ele é um apelo para que façamos essa realização por nós mesmos. Né? Ele vai nos descortinando esse outro lado da vida e mostra que todas as coisas aqui são pequenas, são passageiras e são insignificantes diante da grandeza do universo, diante da grandeza da nossa evolução. E ele então vai desarmando no ser humano a sua ambição, o seu desejo de posse, de guerra, vai desarmando no ser humano a sua rivalidade. E isso então vai modificando o indivíduo, porque ele tem essa perspectiva eterna, infinita para o seu ser. O Espiritismo também, como já colocamos, ao esclarecer o Evangelho de Jesus, o torna aceitável e compreensível. Não mais é uma vontade caprichosa de Deus que haja o sofrimento do ser humano, mas sim que as consequências dos seus próprios atos. Então o Espiritismo, ao nos integrar a responsabilidade que temos sobre a nossa vida, ele nos mostra que tudo que nós vivenciamos, que normalmente a gente chama de provas e expiações, são na realidade o quê? Experiências de aprendizagem, nunca castigo, mas sempre experiências de aprendizagem, de estudo, em que vamos aprendendo com essas situações. Vamos aprendendo o quê? A mudar o que sentimos e o que pensamos. Então o Espiritismo nos traz isso. Jesus, ele é destacado no Espiritismo como o mestre das almas. Aquele que ensina através do amor, do exemplo, daquilo que ele demonstra. Ele não é nem a ovelha do sacrifício que apaga pecados que nunca cometemos, por sermos descendentes de um casal mitológico, como as igrejas cristãs interpretam. Né? Ele não limpa os nossos pecados com o seu sangue. Na verdade, ele permite que conheçamos os seus ensinamentos e através da vivência, da mudança que passamos em nossa vida, nós mesmos passamos essa limpeza do nosso passado, à medida que vamos exercitando e praticando bem. Então ele é tirado dessa posição de ovelha que é sacrificada para pagar pecados de 6 milhões e 300 milhões de almas no mundo. Ele sai desse papel e entra como mestre. Aquele que você deve seguir, aquele que você deve ter como parâmetro, como exemplo. E ele é também colocado pelo Espiritismo, não mais como um vingador que virá no final dos tempos fazer um julgamento. Né? Sentado num trono dizendo, passa para cá a bode, vem para cá o dedo. Ele não é esse julgador para o Espiritismo. Ele é o quê? Ele é um grande condutor da humanidade, que permite o sofrimento, assim como o professor permite que o seu aluno é na tentativa de acertar. Porque é só daquela experiência que ele vai construir o êxito, que ele vai construir um resultado real para a sua existência. Jesus é o mestre, então. Ele é o grande orientador. É aquele que tem a capacidade de guiar através das palavras, através da bondade, do amor. É nesse sentido que Jesus nos salva. Nos salva da nossa ignorância, da nossa brutalidade, nos salva da nossa estupidez e da nossa pequenez. E nos coloca como seres que aprendiz, seres capazes de conhecer e se modificar através desse conhecimento. O Espiritismo nos revela também que somos seres, estamos muito além de uma nação, estamos muito além de um planeta. Nós somos, na verdade, cidadãos do universo. Nós somos seres destinados a habitar mundos maravilhosos, onde só há paz, harmonia, amor. Na verdade, nós somos seres que pertencemos ao todo, à criação. Nós somos aqui, nesse mundinho tão pequeno, nesse lugarzinho tão acolhedor, tão bom que Deus criou, mas que é limitado diante da vastidão do universo. E diz-nos isso que nós somos almas viajantes no tempo. E estamos hoje aqui nessas experiências que parecem tão longas. 70, 80 anos de vida parece tão longo, mas isso é um nada diante do que nos aguarda. Isso é um minuto numa vida dessa de 80, 70, de 70, 80 anos. Na verdade, nós somos o quê? Seres destinados a uma vida muito mais ampla do que essa de agora. É isso que o Espiritismo nos mostra, e essa é a grande missão do Espiritismo: despertar a nossa consciência para essa grandeza da alma que nós temos. Isso não contradiz o ensinamento de Jesus, que nos disse: vós sois Deus. É? Ele falou que nós éramos Deus. Ele disse: vós sois Deus. Vós sois o quê? Pessoas capazes de muitas coisas. Vocês podem desenvolver em vocês um potencial inimaginável. Essa é a mensagem do cristianismo autêntico, do cristianismo primitivo, daqueles que ouviram diretamente as palavras de Jesus, que os espíritos no século XIX começaram essa grande tarefa de trazer novamente à tona, de esclarecer, de iluminar, de despertar a consciência, de aclarear o pensamento da humanidade. E essa grande tarefa ele não cumpriu. Estará cumprindo à medida que todos aqueles que possuem esses princípios, que acreditam neles, que defendem esses princípios, passem da palavra para a ação. Deixem de apenas falar e passem a agir. Passem a viver de acordo com esse ideal. Aí nós estaremos fortalecendo essa grande obra de renovação da humanidade. Aí teremos com aqueles cristãos autênticos do início do cristianismo, que tinham o amor, não muito raciocinado, não muito pensado, mas tinham o amor como o grande impulso das suas vidas, e que essa foi a grande força que espalhou o cristianismo no mundo. Os historiadores falam que foi o poder do Império Romano. Não. O cristianismo já estaria morto se ele se baseasse apenas nos interesses humanos. É realmente aqueles que sentem a mensagem do Cristo e que vivenciam essa mensagem, independente da denominação que eles recebem, espíritas, evangélicos, católicos, é quem realmente sente esse chamado para o amor, para a bondade, é quem realmente mantém vivo o cristianismo. Seremos nós, então, espíritas, que faremos do espiritismo, né, cristianismo redivivo, à medida que vivenciarmos esse grande ideal, realmente colocarmos em prática, é que vamos fazê-lo ganhar mais força no mundo. Porque a custa de fenômenos, a espiritualidade já descobriu que não adianta. A humanidade ela não é muito mais sensível a isso. Ela será à medida que nós vivenciarmos realmente, e que as pessoas reconhecermos, nos reconhecerá pela nossa atitude e nos identificará. Ele tem espírito, porque ele fala de coisas e age de uma maneira diferente. Aí nós teremos essa grande missão do espiritismo completada. Que Jesus nos inspire, nos ilumine, que o Mestre consiga fazer isso ser diferente para nós. Sair desses limites das ideias e passar para as ações, transformando as nossas vidas. E com certeza nós chegaremos lá, porque é do destino de cada um de nós alcançarmos a perfeição. É do destino de cada um de nós nos tornarmos esses seres angelicais, plenos de felicidade e de comunhão com Deus. Que assim seja.